Estás a fazer? Eu sou a mais velha, portanto, eu também entrei com 20 anos, isso significa que há quase 50 anos, este ano, em outubro, faz 49 significados. Portanto, já eu entrei, sou aquela que entra num tempo em que ser freira, se calhar, era mais uma libertação do que propriamente. Porque, de facto, eu fiz uma freira porque a mensagem de Jesus Cristo causou um fascínio tal, desde pequenita. Eu sou filha de uma família profundamente católica. O meu pai era de Mondiaga e a minha mãe não era por causa do meu pai poder ir. O meu pai poder ir à missa todos os dias. Ela tinha de ficar em casa, claro. Embora a fé do meu pai nunca me tivesse, digamos, influenciado muito, era mais a minha mãe, que, tendo menos instrução do que o meu pai, era mais crítica, mesmo a religião, ela punha a cabeça naquilo. E o meu pai não, o meu pai, porque a religião não se discutia, o que o padre dizia. Era sagrado, portanto. Ora bem, portanto, eu nasci, mas o certo é que a pessoa de Jesus Cristo, desde pequenita, que provocou em mim um fascínio muito grande. Eu lembro-me que a primeira frase que me interpelou muito, minha pai, e os meus 7, 8, 9 anos, foi de ter ouvido um dia. São Paulo, da leitura, já não sou, vive a Cristo em mim. Dizia, pai, eu disse mesmo, porque eu quero também eu chegar ao momento de dizer, já não sou eu, vive a Cristo que vive em mim. E portanto, lá ia estudando e lia tudo o que podia apanhar sobre Jesus Cristo, eu lia. E então, nasceu em mim o desejo de eu gastar a minha vida a falar de Jesus Cristo, porque eu pensava, se o mundo todo conhecesse a mensagem de Jesus, era o reino dos céus. Então, ora, claro, há 50 anos, como devem calcular mesmo os mais novos, não era a vida religiosa contemplativa, que para eu falar de Jesus Cristo tinha de estar em contato com as pessoas. Há 50 anos só havia duas hipóteses para eu falar de Jesus Cristo. Era ser catequista ou ser freira. Eu catequista, a imagem que eu tinha da catequista era tristíssima, porque era uma senhora que não sabia rir. Eu nunca a vi rir. Nunca a vi brincar, nunca a vi. Depois, desculpem lá, era um pouco para o mandato do padre, só fazia aquilo que o padre dizia assim: eu, cá está, debaixo da calçada do padre, não quero. Entretanto, pronto, fui estudar para o colégio e o que é que eu vejo? As freiras que nos obrigaram a estudar e a trabalhar. À grande e à francesa, que eu estava a dizer. Mas depois, quando íamos para os intervalos, elas eram as primeiras a brincarem connosco. Eu aprendi a dançar a valsa. Foi uma freira que me ensinou. E assim, pá, por outro lado, é assim. A catequista tinha um leque muito pequeno de pessoas a quem falar. As freiras, tão depressa estavam, eu sou da guarda. Tão depressa estavam na Guarda, como estavam no Minho, como estavam no Algarve, como estavam no interior, como estavam no exterior e como iam para fora. Porque, como pressionei o Instituto Internacional, eu podia, porque eu tinha o mundo como horizonte. Assim, bem, e gente a quem falar de Jesus Cristo nunca me vai faltar. Portanto, a única coisa que me levou à vida religiosa foi efetivamente. O ter gente para falar de Jesus Cristo. Vai lá. Depois. Tenho aqui. Porque a minha primeira formação é serviço social. E eu lembro-me de. Fiz um estágio um estágio de. Não estágio que era nos dispensários médicos, portanto, materno-infantil, havia aquele de BCG, essas coisas todas. E os médicos meteram-se comigo, porque eu naquela altura ainda usava o lenço, trazia a bátina, portanto, com mais colegas, mas ainda trazíamos o lenço. E, portanto, eu perguntava o lenço, que é a categoria a mais, a categoria a menos, as minhas colegas, eu dizia, eu, na minha agilidade, eu dizia, ah, é que eu sou preciosa. Ah, pois, as suas colegas são apanhas. Nunca mais eu fui capaz de dizer que eu sou preciosa. Eu digo sempre, sou freira. É porque isso toda a gente entende, não é? Tanto de coisa que, claro, que é uma... A religiosa é só no meio, digamos, nosso, freirático, que eu digo, é que eu digo religiosa, porque uma coisa que eu digo... Qual foi a resposta? Hã? Sou religiosa, qual foi a resposta? Não. As outras são ateias. Ah, pois, as outras são ateias. Depois, outra provocação que esse médico fez, que era de, primeiro, que eu, o facto de ser freira, eu não cumpria o primeiro mandamento de Deus, porque Deus disse que sem multiplicar-vos. Claro, eu naquela altura não tinha argumentos, não tinha coisa. Tinha 20 anos, e naquela altura estudava-se. Se bem que nós no noviciado, dos 3 anos, fizemos uma iniciação à teologia e à Bíblia, mas era muito rudimentar. E eu aí, e pronto, e depois com Jesus Cristo, que sim, foi um homem extraordinário, mas foi um tipo frustrado. E eu não tinha argumentos para lidar. E eu pensei assim, fiz-me falar de Jesus Cristo. E agora? Fazem mais explicações. E eu não sei responder assim, mesmo ler, tu podes não saber mais nada na vida, mas de Bíblia tu tens de saber alguma coisa. E portanto, daí depois a minha viragem para esta. Depois de freira, portanto, nestes 50 anos quase, de freira, aprendi uma coisa que não foi isso que me trouxe, de maneira nenhuma, é a vida em comunidade, a vida fraterna. E à medida que eu fui estudando o Evangelho, de facto a mensagem de Jesus Cristo, e vi que um dos pontos fortes de Jesus, da mensagem, é que vós todos sois irmãos. A fraternidade universal. E aí eu percebi que eu, vivendo em comunidade, eu posso efetivamente viver segundo essa vontade que Deus tem no mundo, que é de sermos uma família. Porque estou numa comunidade em que vem uma irmã de. Não nos conhecíamos. Eu, neste momento, estou numa comunidade, desde setembro, porque eu nunca tinha vivido com nenhuma irmã, e há uma ligação, eu atrevo-me a dizer, que eu sinto que sou tão irmã, e que as outras irmãs da segunda são tão irmãs, minhas, como é a minha irmã de sangue. Eu penso que esta, para mim, tem sido a maior graça que eu recebi como freira. Em termos de viver, mas é, no concreto, eu faço a experiência concreta da fraternidade que Jesus nos veio dizer. E, portanto, para mim, essas provocações, olha, do trabalho, estou com uma irmã que fala, é assim, nós, dentro, não nos falta trabalho, não nos falta desemprego, porque trabalho não nos falta, pelo contrário, temos, e depois ainda nos dão mais um escape. E temos de fazer mais isto. Não é? Mais aquilo. Portanto, não há problema. Agora, só que uma mulher, uma rapariga, em termos profissionais, pode, em circunstâncias, ter de aceitar uma coisa que não lhe agrada, mas é a única coisa que lhe aparece. Mas logo que possa sair, enquanto nós muitas vezes não. E isso não é falta de liberdade. A mim não tira liberdade nenhuma. Eu agora estou a fazer um trabalho que detesto, não gosto de nada, que é fazer a administração de um lar. Portanto, fazer as contas, ir ao banco, eu detesto fazer isso. Agora, alguém tem de fazer. Eu sei fazer. Pronto, olha. Agora, se eu não fosse feira, eu não fazia isso. Não fazia isso. E, portanto, isto de trabalho, isto não sei o quê, a gente... Portanto, não há... Agora, evidente que hoje, para uma Isabel nova, se bem que eu pensava que era mais nova, Isabel. Já não pensava que era muito nova, isto aqui é bom. É evidente que hoje há possibilidades. Mas já naquela altura, eu lembro que a minha mãe, que embora muito religiosa e muita coisa, é evidente que não acharam piada nenhuma de eu ser freira. Porque, é assim, se eu fosse rapaz, quando, logo na primária, o meu pai e a minha mãe, mesmo que eu não manifestasse interesse nenhum, eles seriam os primeiros a dizer: "Olha, não quero ir ao seminário." Tenho a certeza absoluta, porque, pronto, uma família cristã católica ter um filho padre era a maior coisa. Isto é uma mulher, uma freira, não, porque não tem. Há 50 anos. Era freira porque não sabia fazer nada. Não sabia tomar conta da vida. E era esse um bocado. A minha mãe dizia-me: "Oh, filha, como é que tu vais para o convento? Tu só tens a ver isto, fazes aquilo, fazes aquilo, enfim. E depois dizia-nos: "Por outro lado, sabes que eu também, quando tinha a tua idade, também quis ser freira, também falei com o padre, mas depois o padre disse-me: "Não, que fazes, porque eu lá, então são raparigas sérias, as raparigas que têm a noção de coisa, é que vão para o convento, e portanto, e não é bom que as mães que sejam também profundamente cristãs e que saibam, tatata." E isso, assim, pois, ao mesmo tempo, isso convence o mesmo, mas ainda não convence, é o que eu quero. É outra coisa. Por isso, há em todos os tempos. Hoje, eu digo que, para falar de Jesus Cristo, pronto, não, o ser freira, já não é aquela parte de que me dava o mundo como horizonte, naquela altura era. Hoje não. Hoje, de facto, com voluntariados e com essas coisas, e que uma rapariga pode ir sozinha para o cabo do mundo, que não há problema, há 50 anos, não. Hoje, para mim, mas isso descobri-o só depois de estar cá, é a riqueza da dimensão fraterna que eu concretamente faço cada vez que eu mudo de comunidade, e que eu sinto isso de viver a fraternidade já no concreto hoje. E não sinto menos mulher na verdadeira sessão da palavra, como tenho amigas, amigas de colégio, que casaram, e bem casadas, porque há, mas hoje em dia há muitos casamentos desfeitos, mas não, eu tenho colegas que são bem casadas, portanto, no casamento, muito um bom casamento, felizes, em termos profissionais, também profissionais que realizaram, que trabalharam, não sei quê. E quando eu converso com eles, eu não me sinto nada menos mulher que elas. Nem elas me sentem. Eu podia pensar assim, bem, eu não me sinto nada menos que elas. Mas elas também me reconhecem como uma mulher realizada. Por isso, essa explicação. Mas isso mesmo aqui é do amor. Isto há 50 anos. Com 20 anos. Uma outra provocação não foi de médico, foi de fiz o serviço, como é o serviço só, fiz um estágio com terceira idade, aqui em Santa Isabel. Na zona de Santa Isabel. E uma, quando eu estava com a senhora, a senhora disse, mas é freira? Mas freira de convento? Sim, freira de convento. Ai, freira, mas o que é isso? Dizia uma. E diz assim outra, ai, tu não sabes o que são as freiras? As freiras são aquelas que não amam ninguém. Mas o quê? As freiras são aquelas que não amam ninguém. E disse, ao de lá. Não. Não, mesmo em termos afetivos, eu não estou nada, não me sinto nada coactada, não me sinto nada diminuída. Antes, pelo contrário, a minha capacidade de amar até é expandida. Portanto, não me sinto nada diferente com mulher, com pessoa.